O prefeito de Gaspar, Kleber Vandal, esteve em Brasília nesta semana com agenda extensa com o governo federal e deputados para pleitear recursos e apoio para a cidade de Gaspar. Através da Secretaria Nacional de Defesa Civil, o prefeito garantiu o aporte financeiro para a execução da obra de contenção e reconstrução do deslizamento que ocorreu na rua Nereu Ramos, no bairro Coloninha, já na entrada da rua Anfilóquio Nunes Pires. Nós vamos conversar agora com o prefeito Kleber Vandal para sabermos mais detalhes desta viagem à capital federal. Especialmente com relação a esse recurso da Defesa Civil, sobre essa situação, né, que está atingindo a nossa cidade, causando transtorno e prejuízos, inclusive, para os moradores aqui, para toda a nossa população, para comerciantes. Então, o objetivo nosso foi esse, de viabilizar recursos e de a gente fazer as ações necessárias aí para resolver essa situação o mais breve possível. Prefeito, o senhor tem sempre um parceiro aqui no município, que é o deputado Peninho. O senhor foi diretamente no gabinete dele, para depois recorrer aos outros parlamentares lá em Brasília? Na verdade, o deputado Peninho é o nosso grande parceiro aqui, é quem a gente acaba recorrendo quando precisa de qualquer situação em Brasília, né? Então, essa agenda na Defesa Civil foi ele que agendou, que conseguiu para nós, e isso é importante porque lá em Brasília, imagina, são mais de 5 mil municípios Brasil afora, né? E isso significa que são mais de 5 mil prefeitos buscando recursos em Brasília. Então a gente precisa de um aporte de alguém que realmente tenha conhecimento, contato e que consiga abrir portas para nós em Brasília, como foi o caso, né? Então a gente fica feliz por isso. Tivemos a reunião com o secretário nacional de Defesa Civil, levamos toda a justificativa, já um pré-projeto do que a gente vem trabalhando juntamente com o setor de engenharia da Secretaria de Obras, da Secretaria de Planejamento e com o geólogo nosso da Defesa Civil, no sentido de viabilizar uma obra que seja financeiramente viável e que seja também mais rápida de execução. Então foi garantido os recursos aí na ordem de R$1,5 milhão para fazer essa obra, e a partir de agora, né, os recursos serão do governo do estado, não serão do governo federal, né? Sairão do governo do estado através do Fundo Social, e que vai ser gerido pela Secretaria de Defesa Civil do Estado, mas para nós não importa, né? O que importa é que a gente conseguiu o recurso. O próprio secretário nacional ligou para o coronel João Batista, que é o secretário estadual de Defesa Civil, e eles têm outras ações envolvidas aí entre o governo federal e o governo do estado, e viabilizaram os recursos através dessa forma. Então, a partir de agora, inclusive o subtenente Evandro está aqui comigo, que é o nosso coordenador da Defesa Civil, que vai ser quem vai operacionalizar toda essa parte, né, com relação à parte de documentação, enfim. Inclusive, já estamos ajustando aí, de repente, uma ida amanhã a Florianópolis, justamente nesse sentido, né, de a gente verificar toda a parte documental, tudo que precisa com relação a isso. E é importante dizer, Gil, que a parte da contratação da empresa que vai executar essa obra, ela vai ser mais ágil, porque a gente decretou situação de emergência localizado, e isso permite com que a gente possa fazer a contratação da empresa para execução da obra sem as regras normais de licitação estabelecido pela lei 8666, que é a lei de licitações. Então isso, sem dúvida alguma, é importante, porque é uma via extremamente necessária, né, tanto para a nossa cidade de Gaspar, bem como para toda a região do Vale Europeu. Então, se a gente fosse aguardar toda a tramitação de contratação normal de uma licitação, isso vai em média aí 60, 90 dias até. Então, ou seja, não tem como a gente esperar isso, né? Então, isso sem dúvida alguma vai facilitar. E a partir de agora, como eu comentei, né, a gente vai seguir aí levantando as informações, os documentos que são necessários para todo esse processo aí, e trabalhando aí contra o relógio, né, de forma decidida e firme, para que a gente possa resolver essa situação o mais breve possível e liberar o trânsito aqui na rua Dr. Nereu Ramos. Nós conversamos com o prefeito de Gaspar, Kleber Vandal, nos falando sobre sua viagem a Brasília em busca de recursos para o município de Gaspar, especialmente para a obra de contenção às margens do rio Itajaí-Açu, na rua Dr. Nereu Ramos, início da rua Anfilóquio Nunes Pires, no bairro Coloninha. Da Prefeitura Municipal, Gil Dias para a Rádio Sentinela.